Eis o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, aquele que venceu e vencerá. Eis que vem sobre as nuvens com poder e glória. Todo olho verá e toda a terra se renderá ao Rei dos Reis, Rei dos Reis. Como um relâmpago ele virá, sem demora. Aleluia! Maranata, o Senhor está vindo, Hosana, bendito que vem, em nome do Senhor. A última trombeta soará dos quatro ventos, com grandes vozes seu povo ouvirá o seu chamado. Ele vem, vem Senhor, com poder e glória. Ele vem, sobre as nuvens do céu. Ele vem, certamente vem sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. Eis o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, aquele que venceu.